Se para cobra, sugando, não te deixo em paz. Robô devora. Custo é alto pra seguir em frente, sem se vir de escada. Tapeando nas costas, um tapa, cara vestida de graça, nada. Sempre foi assim, na minha vida vi e sinto na pele de quem vestia a camisa e segue. Sei quem me deve, tentando coagir minha honra. Não te devo, e sim pelo que fiz, você me deve. Ferve na veia, o sangue quente, oh ha. Festejo, nunca você vai me ver parar. Chorando por dentro, às vezes engulo todo o meu orgulho e sinto todo o sacrifício, risco, declínio. Toma a frente sem medo, cai e faz parte do esquema. Aceito medo, passe a fase, um pouco de frieza, encaixa, entenda. Palmas pro teu fracasso e quantidade grande. Vitória, chega na frente, não tem maldão que Deus te deu. Me chama, quando de mim precisar. Me chama, quando quiser me usar. Me chama, e quando eu precisar. Me chama, nego, não me engano, é feio. Me chama, quando de mim precisar. Me chama, quando quiser me usar. Me chama, e quando eu precisar. Me chama, nego, não me engano, é feio. Se falta brilho no teu mundo sujo, na mente é cura. Vários caminhos herdaram, derrame de chance, desperdiçaram. Agora buscam na neurose, invento mentiras, intrigas. Perde tempo enquanto ficam em busca do culpado. Alado sonhando, voando alto, limites pra que fronteiras. Palavra banida, faço valer o esforço da vida. Não só vivo de sonhar, vida real, realidade. Pra muitos é um choque, saber que é de verdade. Limpa a vista, tenta resistir, mas não consegue. Arraspa, sobra, eu te ofereço o resto, tudo que despreza. Sobra, fica, no caminho parado olhando. Sei que é difícil, inveja, doença maldita debilita. Sente o amargo, gosto do fel. Sai na luta, rasga cara e vê se de uma vez aprende agora. Pegadas são achadas, racho deixou no passado. Tentando ir cobrir, mas no final desmascarar. Me chama, quando de mim precisar. Me chama, quando quiser me usar. Me chama, e quando eu precisar. Me chama, nego, não me engano, é feio. Me chama, quando de mim precisar. Me chama, quando quiser me usar. Me chama, e quando eu precisar. Me chama, nego, não me engano, é feio. Se desesperto, então passa pro lado de cá. São muitos anos de batalhas, então o que é que há? Derrubar é fácil demais, quero ver correr atrás. Se julgo bom, então faz o que eu faço. Fazer o bom não é tão fácil. Rasgou minha camisa, pisou no meu trabalho. Inveja atrás do lado, agora quer voltar atrás. Não dá mais. Se foi difícil entrar na cena, se conseguimos, qual o problema? Chamou, agregados, fincou, estilo dom. Essa é a rima, parte pra cima, então esgrima. E vira o jogo pro teu lado. Fracassado, me sinto honrado, estruturado. Nem sempre é fácil, tudo é difícil. Honre agora, seus compromissos. Olho vivo nos inimigos, como sempre agregados, correndo o risco, mas não desiste, insisto, persisto, junto à verdade, não fica humilde. Me chama, quando de mim precisar. Me chama, quando quiser me usar. Me chama, e quando eu precisar. Me chama, nego, não me engano, é feio. Me chama, quando de mim precisar. Me chama, quando quiser me usar. Me chama, e quando eu precisar. Me chama, nego, não me engano, é feio.